28 no 7, suba e mantenha inicialmente o nível 280. 280 restrito, igual 98 no 7. No centro de Recife, frequência 125, décima 1, ao término 133, décima 25. Bom dia. 35, 133, 25, bom dia, até mais. Serra Kilo Yankee já estabilizado no curso localizador? Serra Yankee já estabilizado com o capacete. Só confirmando, é Serra Hotel Yankee ou Serra Kilo Yankee? Serra Hotel Yankee. Ok, foi transmitido o plano aqui como Serra Kilo Yankee, desde de Ilhéus que passou pra gente. Ok, Serra Hotel Yankee. Com capacista, ok? Ok, chama a torre no 862, Serra Hotel Yankee. 862, Hotel Yankee. Torre Salvador, boa noite, Papa Tango, Serra Hotel Yankee. Estabilizado em Lemos, baixado, Salvador. Serra Hotel Yankee, vento 140 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista no zero. Vindo pouso no zero, Serra Hotel Yankee. 458, livre à direita, confirma parte destino para 3. Hotel Yankee, fala 58, livre a pista à direita, confirma o pátio de destino. Pátio 4. Ok, se a gente conhece o aeródromo? Afirmativo. Ok, tá livre de táxi via Alfa, Juliet, pátio 1, Lima, Mike, é pode na Quebec para cruzamento da pista no 6. Estamos na posição remota, autorização de reboque até a ponte 612. E o Mike pilotão remoto do Pátio 1, por quê? Afirmativo. Ok, aguarda bandeirante, aguarda tráfego de moto, iniciar no setor do Pátio, após autorizado o início do reboque, reporte interno. Ok, aguarda bandeirante. Pessoal, pode parar ali. Ok, vamos ali, pessoal, aqui de solo. É uma passagem, é um bandeirante aí, se após, podemos iniciar? Afirma. Ok, sim. Oitenta três, dois, sete, a pronto para o táxi, POB de 105, autonomia de 410, alternando Guarulhos. Oitenta três, dois, oito, sete, autorizado táxi via Índia, reporta ponte Perdão no zero pronto, que negão no zero no oito. 1 no 0 no 8, pela Índia, vai reportar ponte espera pronto, então nos dá 1 no 0, para 3287. Vento 140 graus, 08, não autorizado a linha decolar, pista 1-0. Autorizado a linha decolar, 1-0, 3-3-2-2. Será que é solo? Ok, entra na margem ou pode voltar na pista? Tá livre, graças a pista no 7-4, senta aí aqui. 3587, decolando 06, controle 120, décimo 8. 208, Dan, 3287. Muito bom dia, TAM 3287. Bom dia, TAM 3287, contato radar. Sub mantém nível 380, vou dar a presente. Da presente, Dael, TAM 3287. Seria outra distorção da pista. Ok, senso. Mike Zulu Hotel, informa já estacionado na ponte 612, grato, bom dia. 327, chame o centro Recife, frequência 126.85. Alterne, corrija, a primária 125.1, alterne a secundária 13325. Uno, 251, alternando 13325. Obrigado, bom dia.